vezes mais de inocente. Com Big Ben do Billy May, Hancock do Train, Jazz Hall of Fame e dos também. Solos mil só pra mim, pra mais ninguém. Pro Dudes, ok, achei. Thank you.